Bom dia, meus amados irmãos. É com muito prazer, com muito carinho, que nós adentramos com mais uma programação. Esta semana é uma semana toda especial, a semana que nós estamos nos preparando para a abertura do nosso grande congresso de missões. Nós acabamos de sair do final de semana com muitas bênçãos de Deus. A reunião da Santa Ceia do Senhor foi algo extraordinário que Deus realizou no sábado. No domingo, nós também estivemos com uma grande reunião, testemunhos, pessoas nos procurando a respeito daquilo que ouviram, tanto no sábado quanto no domingo, a mensagem, o impacto da mensagem da Palavra de Deus. E nós sabemos que é a Palavra que move os corações. O Espírito Santo atua através dos cânticos e da Palavra. E esta semana é uma semana de orações. Eu não acredito num evento grandioso se a igreja não tomar posição em oração. Então você que vai estar conosco no domingo, dia 17, na abertura do grande congresso de missões, nós queremos que você ore, venha mais cedo, 18h30 do domingo, já o templo já sempre está aberto, nós vamos estar em um momento de oração, depois logo as entradas de bandeiras, os cânticos, enfim, nós queremos ter uma grande abertura do congresso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero neste momento, amados irmãos, trazer uma reflexão sobre a coisa mais bela do mundo. Um célebre pintor que tinha realizado vários trabalhos de grande beleza, convenceu-se certo dia de que ainda lhe faltava pintar a sua obra-prima. Procurando motivo para realizar seu sonho, pôs-se a caminho e dirigia-se por uma poeirenta estrada quando encontrou um sacerdote idoso que lhe perguntou para onde se dirigia. Ele disse: "Não sei", respondeu o pintor. "Quero pintar a coisa mais bela do mundo. Talvez o senhor possa me orientar?" "É muito simples", disse o sacerdote. "Em qualquer igreja ou crença, você acha o que procura: a fé. A fé é a coisa mais bela do mundo." O pintor seguiu viagem. Mais tarde passou por uma outra estrada e perguntou a uma jovem senhora qual era a coisa mais bela do mundo. "O amor", replicou a moça. "O amor torna as coisas mais bonitas, suaviza as lágrimas. O amor torna rico os pobres. O amor faz muito por pouco. Sem amor, não há beleza." Continuou ainda o pintor sua procura, encontrando um soldado exausto. A ele também fez a mesma pergunta: "Qual é a coisa mais bela do mundo?" O soldado respondeu sem hesitar: "A paz. A guerra é a coisa mais feia. Quando encontrar a paz, pode ter certeza de que você encontrou a coisa mais bela do mundo." Aí então, o pintor juntou as três palavras ditas pelas pessoas interpeladas. "Fé", foi o sacerdote quem lhe falou, sendo a coisa mais bela. "Amor", foi a moça, a jovem, que citou sendo a coisa mais bonita. Paz foi o soldado que mencionou. Como poderei pintá-las? Pensou o artista, tristemente e bastante desanimado, tomou o rumo da casa. Ao encontrar a sua própria família, deu com a coisa mais bela do mundo. Nos olhos dos seus filhos estava a fé. O amor brilhava no sorriso da esposa. E ali, naquele lar, havia paz que o soldado lhe falara. Desta maneira, o pintor fez o quadro com a coisa mais bela do mundo e terminou-lhe dizendo-lhe o seguinte, o nome do quadro, Minha Família. Queridos, que esse seja o quadro mais belo, mais lindo para você nesta manhã, que você possa realmente desfrutar dessa beleza que Deus te deu, que é a tua família. Paz, eu quero paz, paz, eu quero paz. Sei que todo mundo aqui no mundo, tudo agora pede paz. Paz, eu quero paz. A incerteza, fome, guerra, crise, desespero e muito mais. Paz, eu quero paz. Passa, vai e vem correndo atrás, olhando o próprio coração. Paz, eu quero paz. Assolado, destruído pelo mal, perdido e sem razão. Paz, eu quero paz. Paz completa que vem de Jesus, sustentada em seu poder. Ergo os olhos e vejo essa luz. Usa-me, Senhor, para essa paz fazer. O amor é o poder maior, com ele a paz você vai ter. Faça acontecer. Busque em Jesus que é a fonte, tenha isso em seu viver. Faça acontecer. Paz perfeita dentro de você. Quero, nesse momento, orar com você. Deus eterno, Deus santo, eu sinto a tua presença nesta manhã. Eu não tenho dúvida de que a fé, o amor, a paz, elas precisam estar nas vidas, nos lares, no seio das famílias. E eu creio, Senhor, que esse quadro lindo que nesta manhã nós ministramos essa reflexão, realmente seja, Senhor, o lar dos irmãos, dos amigos, dos ouvintes. E se porventura esta paisagem está deformada, estragada pelo pecado, pela falta de amor, da desunião, da falta de fé, de paz, tu pode neste instante, através desse microfone amigo, através dessa mensagem, dessa oração, transformar, Senhor, este lar, transformar estas casas, esses lugares onde os ouvintes nos ouvem, num verdadeiro momento de alegria, de completa vitória. Os doentes sejam sarados, os atribulados possam, Senhor, receber alegria, que esta bênção dos céus alcance os nossos milhares de ouvintes. É a nossa oração, em o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém e amém.